Passando agora então, azul 4207, décimo D410, destino 0, outro 4, 4207. Azul 4207, o ajuste em Salvador no 0107. Entrada, destino 017, azul 4207. Torre Salvador, bom dia. Sideral 9970, ponte de espera da 10, está pronto. 9970, autorizado a alinhar e manter, pistão 0. Alinha e mantém, sideral 9970. Estimado de mais um minuto para decolagem devido ao tráfego decolar à frente, com curva cheia também e a performance mais baixa. Tá ciente, obrigado. Grau 9970, colagem autorizada, pista no 0, vento 1.10 graus, 79. Livre decolagem na 10, geral 9970. Azul, 3770, eu estou aqui, Salvador, ponto, bom dia, está pronto no ponto 0 no 0. 2770, aliado, manter, pista no 0. Ah, ali, manter no 0. Decolados 3-0, controle 1-2-0-8, boa viagem. 2-0-8, obrigado, bom dia. Bom dia, sideral 9970. Sideral 9970, contato radar na decolagem, subavia saída MOMO, nível de voo 340. MOMO 340, sideral 9970. Azul 4207, está liberando a velocidade. Diversões de velocidade, azul 407, grava. Dono 094, estabilizou? Estabilizado, 094. Dono 094, chama a torre, frequência 198, decimal 95. 295, 2 Salvador, gol, com 094. Colagem autorizada, pistão 0, vento 140 graus, 8 nós. Autorizado, decolagem 0, azul 2770. Salvador, bom dia. É o voo no 094. Final ILS X-Ray 10. No 094, continue a aproximação, ajuste no 097. Aguarde pista livre, ATR e iniciar na rolagem na pista. 1017, um ajuste, aguardando pista livre, voo no 094. Eco Zulu November, mantenha sobre regras de voo visual, ajuste em Salvador no 097, voa direto Ceasa, reporta no ponto ideal de descida. No 094, por autorizado, pista no 0, vento 1 no 40 graus, 7 nós. Livre, pouso no 0, voo no 094. Azul 2770, decolado aos 32, controle 208, boa viagem. 208, obrigado. Controle Azul 2770. Azul 2770, contato radar na decolagem, suba via saída Coral no Bravo, nível de voo no 60. Via Coral no Bravo no 60, com referência de voo direto Coral. Azul 2770, após 2 mil pés, autorizado direto Coral. Após 2 mil Coral, 2770. Federal 9970, informação de tráfego, 1 hora, 1 no 3 milhas, rumo sudoeste, passando agora a nível de voo 085 descida, Embraer 190. Tá ciente, tá mantendo a máxima razão, Federal 9970. Azul 4207, informação de tráfego, 10 horas, 1 no 1 milhas, Rumo Oeste, passando agora nível 090 em subida, Bravo 734. Sente, Azul 4207. Azul 4207, desça para 2 mil pés, ajuste no 097, autorizado Electric Train, reporte estabilizado. Pronto para decolagem? Teste, chame pronto para decolagem. Aguarde. 975, chamo Centro Recife, frequência 126.85, alterna 126.45. Recife 126.85, alternativa 125.45 e o 5975, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, recebe o pelo novembro. Afirmo. Afirmativo, senhor, já está no ideal de descida, transporta no inferno. Eco Zulu November, mantenha sobre regras de voo visual, desça para o número 1500 pés, ajuste em Salvador 1097. Ajustado 1007, descendo para 1500 pés, dentro do momento. Decolagem a critério, vento Salvador no 20 graus, 8 nós. Forte, forte, forte, forte, forte, abraço. Aguarde transferência, tamo de abraço. Estava presente com controle 120, decimal 80. Maria. O Papa Romeu, Tanguinha Bravo. Tanguinha Bravo, prossiga. Muito bom dia, Decola Terra em Mata, comprovou isso, que a intenção sobrevoou para Barreto dos Santos, 500 pés. Tanguinha Bravo, confirme o lugar do sobrevoo. Barreto dos Santos e Ilha de Veracruz, Ana. Tanguinha Bravo, tempo total de voo? Tempo total estimado de 2 horas, Bravo. Tanguinha Bravo, entendido então que retorna a 1537. Positivo, Bravo. Terminal 9970, estamos no centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 1-2-6-8-5, 1-2-5-45, vai chamar, bom dia, será 9970. Sobrevisado do INS, Azul 4207. Azul 4207, chama a torre, frequência 118.95. 118.95, Azul 4207. Foi Salvador, bom dia, Azul 4207. Salvador 4207, Frank Gomes Estado, Justino 017. Uso autorizado, pista no zero, vento 140 graus, 7 horas. Livre pouso, pista 10, azul 4207. Controle, Tanguinha Bravo. Tanguinha Bravo, prossiga. Setorizada, frequência livre, cruzamento da Bahia, Bravo. Tanguinha Bravo, para informação, temos o Eco Zulu November, no sentido oposto, a 2,5 milhas, descendo para 1.500 pés, com Papa Alfa 13. Fique atento ao mesmo, tem a frequência livre. Frequência livre, Bravo, vai manter 500 pés, Bravo. Eco Zulu November, para informação, temos o Tanguinha Bravo no seu rumo oposto, 2,4 milhas, 500 pés. November, 500 pés. Bom dia, Salvador, San 31, 98, informação Índia, descendo ao 150. San 3198, aciona a identificação, dessa via chegada por médio 1 para o nível de voo 050. 050, foi solicitado redução 250, permanece? 3198, mantenha 250 nós. Então está em redução para 250, está 3198. O 3198, sua informação é devido a um transporte de enfermo na terminal que pousa à frente da sua aeronave, um Papa Alfa 31. Entendi. 4207, solo 42, direito, 121, decimal 9. Direito, 121, azul, 4207, controle. Pode ser que a 3 esse controle. Quando em aproximação R-Nave, cumpre alguma trajetória eletrônica de planeio? Você diz o L-Nave e V-Nave, né? Afirmo. Quando disponível, afirmativo. Grato pela informação. 230 aos 44, controle 208, boa viagem. 208, obrigado. Salvador, muito bom dia, Gono 230, saída Puca, se escuta. Gono 230, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 370. Boa, Jamo, direto. Jamo direto, 370, Gono 230. 3198, autorizada para o DITAP. ITAP, TAN 3198. O 3198, a princípio, vai manter bom médio para efeito de redução, perca de ajustante. Gente, 230, vou direto Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, obrigado, 230. 48 decolado 47, controle 208, boa viagem. Controle, boa tarde, gol 648. Tô no 648, contato radar, decolagem, suba via saída Pouca, nível de voo 350. 350 Pouca, após 2000, pode completar a esquerda Pouca? Afirmo. Obrigado. November, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 295, com a torre, November. Salvador, 3740, aciona a identificação, desça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 060. Está 3198, está cancelada as restrições da chegada. Desça para 2000 pés, ajuste no 07, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2017, reporte estabilizado, 319. Gol no 230, chama o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2685.25, excelente dia. Zulu November é avistado, fuso autorizado, pista no 7, vento no 0 graus, meia dúzia de nós. November, fuso autorizado. Eu no 40, decolagem autorizada, pista no 0, vento 150 graus, 7 nós. Aí decola, meu, no 40. Bom dia. Zulu November, Fórmula 52, libere a direita para o 45, estacionado. Felipe, bom dia. No 648, estamos no centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Copiado, boa tarde. Repério 2733, serviço radar encerrado, 65 milhas, nordeste do Rio de Salvador. Mantenha nível de voo 110. Chama o controle Aracaju, frequência 120.3. E para informação, temos um tráfego na sua posição de 12 horas, rumo oposto, mantendo nível de voo 100. Se antes do tráfego, vai manter o 110, vai chamar então o controle Aracaju 203, que pode ser 203. Salvador, cordial bom dia, o Papa Romeu Juliette Alfa Índia, frente da Juliette, uma centena, passando o Conde, visual com tráfego no sentido oposto. Papa Romeu Juliette Alfa Índia, aciona a identificação, voa Bonf para interceptar via chegada Bonf, repassa no ponto ideal de descida. Aprovando Bonf para repassar o ponto ideal de descida, sente o Juliette Alfa Índia. Controle, bom dia, Xanero 6140. Xanero 6140, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o nível de voo 350. Via PUCA 350, 6140. Meu voo pressurizado, acionamento, chame pronto para decolagem. Tá acionado e pronto para decolagem, então, fazer. Pressurizado a decolagem, a ponte fora do solo, vento no 40 graus, 5 nós, até o meu voo. Deportará fora do solo, até o meu voo. 3743740. Localizador visual, tá 319. Dando 98, chama a torre frequência 118.95. 195, tá daqui a pouco. 3740, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Tray, reporte estabilizado. Já está visual com a demais da TAM. Gente, mantenha a vertical da RMA, guarda de autorização para cruzamento da final da ONU já. Vai, mantenha a golfe. Bom dia, torre, está 3198, final 10. 098, bom dia. Ajuste no 097. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero. Entro no 60 graus, meia dúzia de nós. Sua esquerda, helicóptero, mantendo espera aproximadamente 3 milhas, sem interferir. Autorizado, pouso no zero, da 3098. Pode voar direto a Aracaju? 140, chama o Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45 e solicita, aprova direto. 2585, alterna 2545, alterna 140. Efetuado. Autorizado cruzamento, reportará após o cruzamento da 10 até o meu golfe. Está 398, o tráfego à esquerda vai cruzar final da 10 horas para Itaguarda sem interferir. Sente. Alfa Índia, autorizado descida até 4 mil pés, ajuste no 07. Autorizado descida até 4 mil pés, cono 07, Gerente Alfa Índia. Táxi, o número acho que é 3198 a 01, direito 1219, Saulo. Ó. Tá conseguindo cruzar o eixo da 10? Gente, eu acho transferência pro controle, até o meu golfo, pra proa do litoral. Aguarda a transferência, eu pego o meu golfo. No zero, decolagem autorizada, pista no zero, vento 130 graus, 7 nós. Decolagem da 10, 27 a 0. Hotel Romeu Golfo da presente com controle em 1208. Transfere controle da terra Romeu Golfo. Papa Romeu até Romeu Golf, mantenha sobre regras de voo visual, 500 pés direto Costa Azul. Ok, vai manter condições visuais a 500 pés, sobrevoo inicialmente a Costa Azul após é o cabo. Gente. Controle 208, boa viagem. Controle 208, 2710. Controle Salvador, Azul 2710. Azul 2710, contato radar na decolagem, supa via saída Conde, nível de voo 170. Via Conde 170, 2710. Então 3740, chama a torre, frequência 118, decimal 95. Oi Salvador, bom dia, da 3740, está passando externo da 10. 3740, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 130 graus, 62 de nós. Romeu Tango, Yankee Foxtrot, controle. Romeu Tango, Yankee Fox, aciona a identificação, desça para o nível de voo 090. Vira a chegada Bonf. Via para o 090, Romeu Fox. Chané 6200, aciona a identificação, desça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. Via Bomed 1, nível 050, aguardando o ISAP, 6200, obrigado. 6200 vai manter a chegada número 2. Já 2509, 6200. Tá bom, meu tango, Yankee Fox, desça para o nível de voo 070. Desce para o 070, para o Yankee Fox. Tango Yankee Fox para informação de voo. Temos um tráfego na sua posição de 10 horas, 1,5 milhas. Rumo sudoeste, passando agora 065, descida até 4 mil pés. É um Papa Alfa 34. Tente o braço, faz a escola. Salvador, o Papa Roberto Janete, Alfa Índia. Salvador, bom dia, Gol 79, informação Índia, Gol Média. Gol no 739, aciona a identificação, desça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 060. Fica, desce nível de voo 060, chegada Bomed 1 no Gol 739. Salvador, eu passo a Roberto Janete, uma rainha. Prossiga. Na quinta edição, hein, senhora, pousada Lula 7, na presente e autoriza o cancelamento. Papa Romeu, Juliette Alfa, Índia, plano cancelado no 410, mantém a regra de voo visual, voa direto rotatória, ajuste em Salvador 10 no 7, autorizado descida até 1500 pés, atento à área proibida de Camaçari. Chegou atento à área proibida de Camaçari, vai prosseguir esse perfil para evitar a área citada pela senhora, para descida para 1500, mas o gerente, Alfa Índia. Meu tango, Yankee Fox, desça para 4000 pés, ajuste no 017. Para 4017, libera a velocidade de pelo? Está liberado, número 1 na aproximação. Obrigado, sangue de foto. Salvador, Gol 739, poderia levar o Fiarvito 369 para completar o ISO, para 10? O Gol no 739, programa a navegação para pós-staff e voo Fiarvito 366. Pós-staff, Fiarvito 366, Gol 739. Controle o 66200. Prossiga. Direito a possibilidade de voar para o staff. Puxa na 6200, mantenha a chegada, o número 2 na aproximação. Como número 2, 6200. O Sargento Fox pode voar direto 366? Papa Romeu Tango, Yankee Fox, autorizado, Serra Vitor 366, descida para 2500 pés, ajuste no 017, autorizado, ILS Whisky. 2566, decolagem autorizada, pista no 7, vento no 40 graus, meia dúzia de nós. Veloz foi se decolado no 3, o 3 alto com várias esquerda, cruzar o campo, reporte, cruzamento efetuado. Reportará cruzamento do campo com a esquerda ou 9 beiras com a lista. Vamos estar livrando o Costa Azul para sobrevoo do Cabo. E aí, Tenerva Golf? Tenerva 6200, reduza para 2100 Norte. 2100 Norte, 6200. Quando eu vou no 094, quanto espera da 10? Vou no 094, autorizado a minha área e manter a pista no 0. Autorizado a minha área e manter a pista no 0, vamos 094. Controle Salvador é o 4082 Azul, vai cruzando 220, autorizado 150, reduzindo 250 mais. 4082, aciona a identificação, desavia chegada por MED 1 para o nível de voo 050. Identifique como MED 1 050, descendo 4082 Azul, é a 250 nós, vai permanecer presente ou a gente pode acelerar? Azul 4082, inicialmente, a velocidade está a critério. Azul, grato. O Xané 6200, desça para 3.000 pés, ajuste no 097. 3.107, 6200. Gol no 739, reduza para 2209. Reduzindo 2209, gol 739. Gol 1739, desça para 4.000 pés, ajuste no 097. 4.000 no 097, gol 739. Colagem autorizada, pistão 0, vento no 60 graus, 7 nós. Ciência autorizada, decolagem pistão 0, está sentindo o tráfego, gol no 094. Papa Romeu, Tango Yankee Fox, chama a torre frequência 118 decimal 95. Para informação, tem um tráfego de um helicóptero nas proximidades do marcador externo. 500 pés não interfere na sua aproximação. Ok, vai chamar então 1895, boa. Tené 6200, reduza para 1.80 nós, desça para 2.000 pés. Autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000, reduzindo para 1809, descendo para 2.000, está autorizado ILS X-Ray, 6200. Voo 739, redução para 200 nós, descida até 3.000 pés, ajustando a 0 no 7. É 2200, desce para 3.000, Voo 739. Bom, no 094, tem o colado 19, controle 208, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. Salve, Novembro Brasil, você pode transferir para o controle? Afirmo, 208. 208, Novembro Brasil. Guarde cruzamento 14. Afirmo, está com o prol então do Foral Itapuã e transfere em torno. Controle de Salvador, gol no 094, passando 1.400 na bomba. Gol no 094, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 370. Saída Momo 370, 094. Então, meu Golf chama a torre frequência 1118, decimal 95. Vai chamar a torre, então, meu Golf. Papai Romeu, hotel, meu Golf. Hotel Romeu Golf, reporte vertical do farol de Itapuã para cruzamento, decimal 90. Confirma então. Forte na vertical do farol de Itapuã, hotel Romeu Golf. Reporta lá em Itapuã, Golf. Tango e Yankee Fox, pouso autorizado, pista no zero, vento no 40 graus, meia dúzia de nós. Eu, Papa Romeu, Tango e Yankee Fox. Afirma, livre pouso. Afirma, 130 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso, Yankee Fox. Mete Juliette, Alfa Índia. Papa Romeu, Juliette, Alfa Índia, chama a torre frequência 118, decimal 95. 118, 95, Alfa Índia. Bruno 739, desça para 2500 pés, ajustando a 0 no 7, reporta passando Serra Vista 366, reduza para 1809. Nós. Desça para 200, desça para 2500, reporta a Serra Vista 366, bom, 739. Ah, positivo. Serra está visual aqui com a Serra, está na vertical da rotatória, na presente. Gente, dá presente, então inicie 360 pela esquerda, reporte interceptando a sinal da 17, Juliette Alfa Índia. Pessoal 360 pela esquerda, reportará interceptando a sinal da 17, Juliette Alfa Índia. Zero, continue na aproximação, ajuste no 097. O tráfego que o precede a 2 milhas da cabeceira, 135 de ground. Gente, prossegue como número 2, aguardando autorização, 6200. Está matando ótimo, é Golf Kill. Prossiga, acho que é Golf Kill. Não, não, não, mas é para tarde, até o Pátio 3 do ótimo, é Golf Kill. Se é papá, reporte o cruzamento. Se é tarde, reporte na papá, ótimo, é Golf Kill. Vou até arrumar Golf do farol de Itapuã. Gente, mantenha a vertical do farol de Itapuã, até o meu Golf. Vai manter igual. Da informação, sequenciamento aí de 3 aeronaves para o cruzamento e prosseguir para rimar. Ok, senhor. Vai agora. Utilizado o cruzamento Quebec Máquina Lima 219 com sol. Cruzamento até Quebec Máquina Lima 219, ótimo. Yankee Fox, solo de 22 direito no 219, solo. Romeu, Tango Yankee Fox, direito no 219, vai livrar. Oi, Salvador, bom dia, vamos 739, está na final da Onovela. No 739, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando, agora 739. É 200, pouso autorizado, pista no zero, vento no 60 graus. Autorizado o pouso com 6200. Alfa Índia, ao completar o 360, inicia um novo 360 e reporte reinterceptando novamente. Sente, Juliette, Alfa Índia. Hotel Romeu Golf, reporte visual com o segundo tráfego na final da 10. Primeiro é o da Avianca, o segundo é da Gol. Reporte visual com o da Gol. Da visual com a aeronave na curtíssima final e da visual com a outra também, senhor. Gente, Tenente, aguarde para o cruzamento até o meu Golfo. Aguarda para cruzamento, Golfo. Alfa Índio, Escocidade 360, autorizado, sinal da 17, aguardando autorização de pouso. Reporte vertical da RMA. Positivo, já está visual também com o tráfego da Gol e o outro tráfego cruzando a cabeceira, o Juliette Alfa Índio. M2-00, solo 24, agiliza direita, solo 121, decimal 9. Agiliza na direita, 219, bom dia. Decimal 85, alterna 125, decimal 45. Ok, chama Recife 2085, 2545, gol 094, bom dia. Sinal da 10, e gire base para RMA, retaguarda e trapo. Autorizado cruzamento, na retaguarda aeronave na final da 10. Não interfere com a 17, reportará visual com Sênica, Hotel Romeu Golf. 1739, pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus, 79. Sua esquerda, tráfego prosseguindo para pouso na pista serial, pousar a retaguarda sem interferir. Sênica, 1739, pouso livre 10. Tráfego adicional à direita, helicóptero cruzando a sua retaguarda final da 10. Não interfere. Sênica, 1739. 101, prossiga. Chame pronto para decolagem, o Guardião 01. O Guardião 01, dois tráfegos a informar. O primeiro na final da 17, segundo cruzando a final da 10 agora, um helicóptero. Sem interferir com a final da 17, autorizado decolagem, o Guardião 01. É porte fora do solo. Vento 160 graus, 7 nós. Meu Golfo forma um tráfego decolando do Pátio 4. Comprou a sul, tráfego da Polícia Militar da Bahia. Reporte visual com o mesmo decolando, o Hotel Romeu Golfo. Reportará visual, já cruzou o eixo da 10. Ainda não visual com o tráfego. Juliette Alfa Índia, decolagem,